Correndo e você está perdendo tempo demais. Olha que eu sou seu amigo e é por isso que eu digo: procure encontrar o seu mundo de paz. Venha comigo na minha viagem. Não se preocupe, eu tenho as passagens. Venha comigo viver de verdade, pois pra onde eu vou existe a felicidade. Sei que você tem vontade, mas de repente o medo lhe invade e você não vem. Olha, você vai ver de perto um mundo aberto, cheio de sonhos que aqui não tem. Venha comigo na minha viagem. Não se preocupe, eu tenho as passagens. Venha comigo viver de verdade, pois pra onde eu vou existe a felicidade. Quero colocar na sua mente uma luz, acabar de uma vez com os tabus que um dia inventaram pra gente. Quero que você seja livre de fato, seja dona dos seus próprios atos. O importante é viver simplesmente. Venha comigo na minha viagem. Não se preocupe, eu tenho as passagens. Venha comigo viver de verdade, pois pra onde eu vou existe a felicidade. Venha comigo na minha viagem. Não se preocupe, eu tenho as passagens. Está perdendo.